especial. Faria qualquer coisa pra não te fazerem mal. Vem, meu amor, eu quero te dizer. Falar que eu te amo, que eu não vivo sem você. Você na minha vida é uma pessoa especial. Faria qualquer coisa pra não te fazerem mal. Xanana, xanana. O meu olhar no seu. Você me conquistou, me envolveu, me enlouqueceu. Com esse seu jeitinho sedutor e especial. Mudou a minha vida, sem você não é legal. O seu olhar no meu, o meu olhar no seu. Você me conquistou, me envolveu, me enlouqueceu. Com esse seu jeitinho sedutor e especial. Mudou a minha vida, sem você não é legal. Xanana. Declarando meu amor do fundo do coração. Não quero nunca mais saber de outro alguém. Entreguei meu coração, amor igual assim não tem. Por isso é que eu te amo e lhe canto essa canção. Declarando meu amor do fundo do coração. Não quero nunca mais saber de outro alguém. Fazendo sofrer, te deixando assim. Agora penso que não sabe que eu te amei demais. Foi você que sufocou meu amor. Nada disso mais importa se eu não posso ser feliz. Diz pra mim que vai voltar. Prometo amor que tudo vai ser diferente. Dê uma chance pra nós dois. Vou tentar te reconquistar. Prometo amor que tudo vai ser diferente. Amor, não desista, por favor. Vou te amar pra sempre, amor. Você se foi, me deixando aqui na solidão. Agora penso que não sabe que eu te amei demais. Foi você que sufocou meu amor. Nada disso mais importa se eu não posso ser feliz. Diz pra mim que vai voltar. Prometo amor que tudo vai ser diferente. Dê uma chance pra nós dois. Vou tentar te reconquistar. Prometo amor que tudo vai ser diferente. Não, não desista, por favor. Vou te amar pra sempre, amor. Prometo amor que tudo vai ser diferente. Dê uma chance pra nós dois. Vou tentar te reconquistar. Prometo amor que tudo vai ser diferente. Amor, não desista, por favor. Vou te amar pra sempre, amor. Thank you.

o super pó pega de fogo, enlouquecendo, envolvendo a multidão. Vai metralhando, soltando fogo, e a galera não para de dançar. Arrasta fogo, super pó pega de fogo, enlouquecendo, envolvendo a multidão. Com o voo do águia, a galera agita, e a banda rala e agitando essa galera maravilhosa do meu Pará. Simbora, banda rala, só num batidão, só num batidão. Isso aí, gente, mais um sonho realizado. E queremos dedicar e agradecer a Deus, aos nossos familiares, amigos que acreditaram e torceram por nós, aos nossos fãs queridos, em especial o fã-clube Pra Sempre Harlem, ao nosso empresário Abdo Fran, fundador da banda Harlem e família, ao nosso produtor musical Agnaldo Lobato, a Pathy, ao Leon, aos nossos músicos, bailarinos, assistentes de técnico, e em especial a vocês, nosso público maravilhoso, aos parceiros e colaboradores Carmen Academia, Produções e Cia, Mago Effects, Estúdio AVD, Estúdio XD e Arte Tom, às aparelhagens e todos os DJs, ao Grupo Liberal, ao Grupo RBA, ao Grupo Raulan, a Marajoara, a Metropolitana, as demais rádios e todos os seus comunicadores. Muito obrigada, Jesus. Toda hora volte pra mim, volte pra mim, pra mim. Você é tudo, por favor, não vá embora. Não vá embora, não vá embora. Volte pra mim, pra mim. Eu largo tudo pra te ter toda hora. Volte pra mim, pra mim. Você é tudo, por favor, não vá embora. Não vá embora, não vá embora. Outro amor não há que me faça esquecer nós dois. por onde quer que eu vá, por onde quer que eu vá, te vejo em tudo. Você me enlouquece e me deixa muito confuso, hein? Vai, só mais uma chance, só mais uma chance, vai. Outro amor não há que me faça esquecer nós dois. Você é mais que o céu e o mar, a estrela e o luar. Sei que eu te digo, hoje você, te juro, não consigo. Só mais uma chance vai, só mais uma chance vai. Outro amor não há que me faça esquecer nós dois. Onde quer que eu vá, te vejo em tudo. Você me enlouquece e me deixa confuso. Então solta a voz pra mim, vai! Só mais uma chance, vai. Outro amor não há que me faça esquecer nós dois. Você é mais que o céu e o mar, a estrela e o luar. Say goodbye, say goodbye. Banda Harley, só no batidão. Simbora, pororoca. Anos luz. Em algum tempo do universo da música, em algum tempo do universo da música, um cometa do Melody chamado Halley, passando por vários planetas e constelações, resolveu invadir o planeta Terra. Para explodir de emoções o seu coração, levando o que há de melhor no mundo do Melody, Banda Halley. Prepare-se, você vai se apaixonar. Confira. 5. Volte pra mim, volte pra mim. Eu largo tudo pra te ter toda hora. 3. Eu sou maluca, sou louca por você. Louca. 2. Mais uma chance, vai, pro nosso romance. 1. Banda Halley. Só pra você, o bicho vai pegar. Alô, Macapá! Esse sucesso é pra vocês. Não vai embora, não vai embora, não vai. estou no super corridado. Vem, eu amo você. Não, não vai embora, não vai embora. Vamos dar mais uma chance. Te fazendo sofrer, mas olhe para mim que eu sofro mais que você. Não queria ver o nosso amor acabar, mas tem uma saída, é só você perdoar. Perdoa, desculpa se eu não fui fiel pra você, mas agora pare tudo que você quiser, eu te peço. Esquece que passou só porque eu te quero e te amo. Me perdoa, me perdoa. Me diz o que é que eu faço pra você esquecer. O erro aconteceu.